a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno. Ele é tão grande, ele é maior que o meu.